Venha pro movimento, venha movimentar. Isto é carimbó, isso é meu Pará. Venha pro movimento, venha movimentar. Isso é carimbó, isso é meu Pará. Movimento de roda de curimbó. Movimento de roda de curimbó. Movimento de roda de curimbó. Movimento de roda de curimbó. Pra reconhecer nosso carimbó como patrimônio cultural do meu Brasil. Pra reconhecer nosso carimbó como patrimônio cultural do meu Brasil. Venha pro movimento, venha movimentar. Isso é carimbó, isso é meu Pará. Venha pro movimento, venha movimentar. Isso é carimbó, é meu Pará. Movimento de roda de curimbó. Movimento de roda de curimbó. Movimento de roda de curimbó. Movimento de roda de curimbó.